Bom, a Tereza já fez aí uma série de considerações, então eu vou para outro lado. Vou para o lado seguinte. Em primeiro lugar, quando o... Só lembrar o nome. Joaquim. Joaquim abriu. Você falou do problema técnico, né, que era sempre bom ter gente que conhecesse o assunto. E eu quero começar por aí. Quero começar dizendo para vocês que transporte não é problema técnico, é problema político. Então eu quero discutir política aqui com vocês. Transporte e essas considerações que a Tereza fez, que são, fazem parte do transporte, é o lado do transporte que a gente vai dizer. Tem a solução A, tem a B, tem o corretor, tem o metrô, tem micro-ônibus, tem terminal, tem integração, tem sistema troncoalimentar, tem 500 coisas. Mas eu quero discutir a parte que antecede tudo isso, que é a discussão de quem paga a mobilidade na atual situação que a gente vive, no atual estágio de desenvolvimento da humanidade, tá? E bem longe. Tá? O fato é o seguinte. É tido e sabido, e a Constituição Federal, no seu artigo 6º, diz que tem uma quantidade de direitos sociais nesse país. Direito social é uma coisa muito forte. Você sabe que direito social é aquilo que você tem pelo único e simples fato de ter nascido nesse país. Ou ter sido adotado a cidadania brasileira. Não precisa mais nada. Se você entrar num hospital do SUS, você não precisa se comprovar sequer se você está em dia em pagamento dos seus impostos, etc. Não. Se você tiver um assalto na sua casa e chamar a segurança pública, você também não precisa dizer nada e não precisa muito menos pagar qualquer coisa que tenha sido feita em defesa da sua segurança. Quando é feito. E assim por diante. O artigo 6º da Constituição faz uma lista de direitos sociais nesse país. A saúde, a educação, a segurança, a proteção à velhice, à infância e assim por diante. A aposentadoria digna, tem uma série deles lá, que fez construído na Constituição. Mas não tem como direito social você ter mobilidade. Ou seja, você tem a saúde, mas para você chegar no posto de saúde, vire-se e pague. Se você tem qualquer necessidade de levar seu filho na escola, ou a prefeitura, em alguns casos, para ter o serviço, ou você que se vire para levar e pague. Tá? Então, como, eu me pergunto, por que que a mobilidade urbana, sobretudo a urbana, não vou dizer a interurbana, que já é outra discussão, por que que ela não é um direito social? Não quer dizer isso que isso vai significar que o transporte vai ser de graça. Não. Quer dizer apenas que ele assume uma característica igual à saúde, à educação e à segurança. Pelo menos. Então, essa é uma primeira questão que eu queria discutir com vocês. E isso é uma discussão política. Não se venha dizer que falta dinheiro para que você garante que o transporte seja um direito social. Vou dizer por que que não falta dinheiro. Alguns exemplos. No Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos paga 49% do que ganha sob a forma de impostos. E quem ganha 30 salários mínimos paga 26% do que ganha sob a forma de impostos. Opa! Vamos discutir isso. Então, dinheiro não falta. Ou seja, tem alguma coisa estranha nessa distribuição pela qual se faz a estrutura de quem paga o que nesse país, que eu quero discutir. Outra coisa, é sagrado e introjetado, posto na cabecinha de todo mundo, alguém vai ter que explicar por quê? Por que que a mobilidade é de minha responsabilidade? Exemplo disso, dia de greve. Estava falando com o Augusto explicar. O que que a TV Globo vai mostrar lá? Um monte de gente nos pontos de ônibus, do metrô, e todo mundo, se for greve de ônibus só, todo mundo agoniado para entrar no ônibus para não chegar atrasado no emprego. ou não perder o seu compromisso ou aquilo que seja, considerando que o risco disso ou daquilo. Ora, não é problema dele, é porque ele tem na cabeça dele que o deslocamento é obrigação dele. Porque ele devia chegar no ponto de ônibus, vou para casa dormir. E me informe a hora que tiver de novo que eu vou trabalhar. Mas não, faz 500 anos que botaram na cabecinha dele que quem tem que fazer o seu deslocamento e a obrigação dele de chegar na hora, e mais do que isso, é a obrigação de pagar, é alguma coisa que está na cabeça, possivelmente, de muitos, talvez até de vários de vocês que aqui estejam. Então aí chega uma hora que eu quero colocar essa discussão. Eu quero dizer que a mobilidade é tão importante, ou diria mais, ela é absolutamente fundamental para você viver aquilo que é uma das maiores invenções da humanidade, que se chama uma cidade. Se você não tem mobilidade física, você não vai ter mobilidade social também. Uma está ligada à outra. Não adianta eu dizer que você pode ter mobilidade social se você tem dificuldade de ir daqui para lá, de lá para lá. Por isso se disputa, e muito, um sonho, que é você ter o quê? Uma condição do transporte, de preferência um automóvel, ou hoje a moto, né? Que vai dar a você, então, a possibilidade de ter essa mobilidade. Que é a verdade, hoje, como disse meu jovem no início, hoje a mobilidade pega todo mundo. Ou melhor, a imobilidade. É a imobilidade, pega o motoqueiro, menos. Mas quando ele pega pela moto, ele pega pela morte dele. Mora em dois por dia aqui nessa cidade, todo dia. Isso. Ou é a bicicleta que em algumas condições nessa cidade é uma verdadeira aventura você andar de bicicleta. Ou você tem o sonho do automóvel. Só que a gente sabe que hoje é impossível imaginar-se que os 12 milhões dessas cidades, falar de São Paulo, se eu falar da grande São Paulo, 18 milhões, né? Que esses 18 milhões se desloquem nessa cidade apenas de transporte individual motorizado, seja moto, seja automóvel. Não tem espaço para isso. E mais do que isso, eu queria completar. A forma pela qual acontece uma cidade tem a ver com a forma pela qual se dá mobilidade dentro dela. Ou seja, uma cidade é hoje no Brasil, as cidades são verdadeiras desovas do quê? Da indústria automobilística. O cara fabrica carro lá feito um doido e a cidade que absorve esses carros. E vire-se. Não é? E esse carro também vai produzir poluição. E você que se vire para consertar isso. Essa cidade aqui tem condições erradas de qualidade do ar em vários dias do ano. Isso ocorre de forma crescente. Então, eu quero dizer o seguinte. A mobilidade, ela é uma parte vital da vida da gente. E ela muda a forma até mais, eu quero ir mais longe. A forma pela qual se dá a mobilidade numa cidade faz a diferença de relação entre as pessoas. Vocês sabem disso, aqueles que têm carro aqui, se você entra nessa casca quando entra, sai de casa, anda no trânsito lá, você dentro do carro, você não convive com ninguém, pelo contrário, você disputa espaço com o outro, você briga com o outro. Você chega onde tem que chegar, faz o que tem que fazer, entra na casca de novo, volta e sai da casca dentro de casa. Você não convive com ninguém, você não conversa com ninguém, você não interage com ninguém. E você vai se tornando progressivamente cada vez mais individualista, sem perceber. E mais raivoso do outro. O outro que atrapalha você na vida é aquele motorista desgraçado que te fechou. Isso cria o quê? É isso que a gente quer? Eu não quero isso. Verdade que eu já estou com 56, já estou mais para lá do que para cá. Mas não desejo isso para os meus netos. Muito menos, e tampouco para os meus filhos. Agora digam vocês, o cara vem aqui e fala tudo isso, o que tem a ver a tarifa zero? Tudo! O que é a tarifa zero? Nessa visão que eu estou colocando, né? Ela é, primeiro, a garantia da mobilidade física para todos nós, que tem a ver com a mobilidade social. Segundo, a forma racional de fazer o pagamento de um serviço que interessa, como disse a Tereza muito bem, não só ao camarada que se desloca, mas, como eu disse no dia de greve, dois dias depois, o sindicato das indústrias está reclamando, porque o pessoal não está chegando em tempo, o comércio começa a não funcionar, os serviços, as pessoas não chegam lá. Então aí a gente vê que a cidade só funciona se ela tiver garantia de mobilidade. Então, na verdade, o que se discute quando eu coloco a tarifa zero é a extensão para a mobilidade de um direito social como tantos outros, e que é tão importante até mesmo para que os outros aconteçam. A tarifa zero não tem mistério nenhum. Mistério nenhum. Como o SUS não tem mistério nenhum. A qualidade, o medo que se pode ter, você dá. Se está ruim, pagando, sem pagar vai ficar pior. Isso é tudo um discurso reacionário, discurso safado com quem quer, quem sabe muito bem o que acontece. Né? Na verdade, não há nenhuma relação entre qualidade de um serviço e sua gratuidade. Eu vou dar vários exemplos disso. Os viadutos são tarifa zero. Como é que se constrói um viaduto? Contrata-se uma empreiteira, ele faz o cálculo do preço, eu pago, o governo paga a empreiteira, e a empreiteira vai embora fazer outro viaduto, ou o que seja. Eu passo em cima do viaduto, os carros passam em cima do viaduto, ou embaixo dos túneis, ou nas avenidas que queiram, e ninguém paga nada por isso. Ninguém paga nada. Ninguém paga tarifa por isso. E por isso, por acaso, por conta disso, os viadutos vivem caindo? Não. Não, nessa escala não, senão não teria viaduto em pé aí. Não se diga que a gratuidade tem uma relação com a qualidade. São duas coisas distintas. Uma é uma discussão política, a gratuidade. Quem paga o que nessa sociedade? Quem é responsável pelo que nessa sociedade? A outra é como essa sociedade cuida das coisas que tem que cuidar. Isso é outra discussão. E a Tereza falou muitas coisas a respeito disso, como pode ser feito, sem nenhum problema maior. Então, a tarifa zero, que eu quero colocar para você, é nessa perspectiva. Eu sempre digo que tem muito medo dos especialistas em transporte. Sabe por quê? Porque o dia que o transporte se resolver, eles não têm mais o que fazer. Não vão atrás do que dizem os especialistas de transporte, se tiver algum aqui que me perdoe. A franqueza. Não, não precisa. Especialista de transporte a gente chama depois que a gente disser qual é a forma política desse sistema funcionar e como ele vai ser pago. Aí a gente diz para ele, faz de acordo com esse modelo aí. E ele o fará, se ele for comum. Da mesma forma, se ele sabe que vai fazer o projeto de um sistema pago, ele vai otimizar o lucro do empresário. Vocês podem ver a quantidade de estudos que tem de otimização e utilização de frota para dar a maior rentabilidade possível ao proprietário da frota. A tarifa zero é um problema político. E é essa discussão que eu tenho sempre procurado levar nos debates que eu tenho. Qual é a forma pela qual se pode fazer realmente um sistema de qualidade, de quantidade, e, usando a palavra da moda, não falo mais em justiça social, comentava isso com o Augusto também, não preciso falar mais disso, eu vou falar a linguagem que o capitalismo entende. A linguagem que o capitalismo entende é competitividade. Não é? É custo, é competitividade, como é que eu ganho do outro? Então a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que eu ganho do carro para que esses carros não acabem definitivamente essa cidade e as outras que no futuro serão incluídas no Brasil. É bom lembrar que o Brasil não é só São Paulo. Mas São Paulo, em particular. Eu tenho que competir com o carro. Como é que eu vou competir com o carro? O que o carro tem? fora a propaganda, só aparece coisa boa, né? Porque você nunca vê propaganda de carro que está no meio do trânsito. No trânsito, né? Propaganda de carro é sempre de madrugada, não tem ninguém, são os bichos andando atrás, assim, as coisas esquisitas. Né? Carro é sempre uma coisa maravilhosa, não tem trânsito, não fica preso no trânsito. Mas na realidade, como é que eu vou competir com esse bicho? E olha, eu não sou contra ninguém ter carro, porque tem também essa discussão. A hora que a classe pode ter certos setores da sociedade para comprar carro, vem um cara aí dizer que é contra carro. Não tenho nada contra carro. Isso é outra coisa. Estou falando de mobilidade numa cidade. Como é que eu posso competir com esse bicho chamado automóvel? Um, conforto. Dois, rapidez. Três, a maior possibilidade possível de eu fazer o trajeto que eu bem entenda. Porque no carro você entra, você define o seu trajeto, você dá uma parada, depois você volta, aí na volta você faz não sei o quê. Então, o transporte, em terceiro lugar, mobilidade, qualidade, flexibilidade e custo. E custo, né? Senão eu vou andar de automóvel. Como é que eu vou competir com esse bicho? Eu tenho que ter um transporte abundante. Abundante. Muito, muito. Tem que ter transporte de qualidade. E eu vou chegar nisso com uma proposta bem concreta. Se eu não tiver tempo, tem. Tem que ter qualidade, tem que ter abundância, né? E que ter preço acessível. Porque senão eu compro uma moto por 120 reais por mês, gente. Não é mais tentador? Não sei se vocês têm essa tentação, mas várias pessoas que eu conheço têm essa tentação. Lógico. Ou, como o preço da gasolina está parado aí faz um ano e meio, e vai continuar parado em 2012, para que eu sou, saiba. Se um carro faz 6, 7, vou arredondar para facilitar a conta, 10 km por litro, R$2,59. É mais barato do que o ônibus. Então, até 10 km eu prefiro andar de carro porque nada de ônibus, sai mais barato do meu bolso. Estou deixando de lado as contas de IPVA, essas coisas todas que também somam. Mas uma conta rápida passa a ser mais barato andar de carro. E muito mais barato andar de moto. O risco de vida, mas ninguém é perfeito. Né? Então, o que eu tenho proposto? Duas coisas. Primeiro, uma discussão política que é a inclusão do transporte urbano e metropolitano no artigo 6º da Constituição Federal como um direito social. Só de incluir isso na Constituição vai abrir um caminho de discussão enorme na sociedade brasileira. Segundo lugar, eu proponho um código nacional, quando não for nacional, que seja o Código Municipal de Desempenho do Transporte Coletivo, da mesma forma que existe um código de obra. Que negócio é esse de transporte coletivo ter 10 pessoas por metro quadrado na hora de pico? De ônibus encarroçado em cima de caminhão que não tem nem amortecedor. Né? Em alguns casos, com um banco de entrada acima do normal, que é desconfortável de você entrar. Ou então os ônibus que eu ando aí outro dia, peguei um, fiquei horrorizado, ele é baixinho na hora de entrar, mas na hora que você entra lá dentro, ele parece um tobogã. Não é? Um horror. Eu falei, mas o que, que é isso? Século XXI, uma cidade milionária, e o povão andando num treco desse. Uma vergonha. Código Municipal de Desempenho do Transporte Coletivo, que vai fixar nível de conforto interno do ônibus, câmbio automático em todos os ônibus, a não ser quando, em condições muito específicas, geográficas e técnicas manual. Uma vergonha, um arranque. Quem aguenta um arranque de câmbio do GPR? Além do que, é claro, que o motorista que está fazendo isso está cansado. Mas eu estou falando, por enquanto, só da condição do veículo. Então, tem câmbio automático. Ar-condicionado, sim, senhor. Por que não? Por que não? Em determinadas épocas do ano, nessa cidade e em outras cidades do Brasil, é óbvio que tem que ter. Porto Alegre, por exemplo, tem. Né? Câmbio automático, nem se diga, altura mínima, conforto interno, proibição de encarroçamento de caminhão. Saibam vocês, Brasil se orgulha de muita coisa, mas a Scania, alguém aqui trabalha na Scania, trabalhou? Trabalhei. A Scania só produzia ônibus autoportante no mundo inteiro. Pois saibam que a partir do ano passado ela anunciou para quem quisesse ver, já comprava isso, que no Brasil será fabricado o ônibus Scania encarroçado sob chassi de caminhão. Só no Brasil, no mundo inteiro. Ou seja, o povo brasileiro pode ser transportado que nem boi, que nem galinha, porco. É disso que eu falo. São propostas simples e objetivas. Tarifa zero quer dizer o seguinte: se não dá tarifa zero já, os fortes subsídios da tarifa. É uma vergonha. Vejam aqui no site que o Dani faz lá, que na Estônia, capital da Estônia, que vão fazer tarifa zero agora, a tarifa é subsidiada em 70%. Caramba! Quando nós fomos secretários, a tarifa média do ano de 1992 foi 46 centavos de dólar, que a preços de hoje seria o equivalente ao quê? O dólar está R$2, que seja? Nem isso está, né? A dois, seria R$1. É. A passagem seria R$1 a preço de hoje. E hoje ela está R$3. Integração. E acaba com essa festa. Eu hoje estava contando, entro numa estação de metrô, o que, que eu vejo? O validador do bilhete único, a maquininha de vender bilhete, a bilheteria com uma fila do tamanho de um bonde, e tem nego faturando atrás disso, eu acho que não. Tem uma puta indústria atrás disso. Tem uma enorme indústria atrás do Vale Transporte, que gerencia o tal do Vale Transporte. Então, o que eu estou dizendo a vocês é uma coisa de disputa política, pesada. Porque quando eu propus a tarifa zero do governo da Argentina, eu tive que ouvir desaforo de tudo quanto é lado. Que, os ônibus vão ser invadidos pelos bêbados, vagabundos, que não tem o que fazer, vão ficar andando como se fosse a maioria do povo brasileiro fosse de bêbado, vagabundo, pode ficar passando de ônibus de graça o dia inteiro. Não é verdade? Os ônibus vão ser vandalizados, vão quebrar. Vandalismo, coisa nenhuma. O povo quebra as coisas, como tem hoje para ser explorado agora. Porque é uma incompetência monstruosa daquele ramal da linha Rubi lá. Que até, para ter uma ideia, para vir de Jundiaí, eu moro em Jundiaí, eu sou usuário daquela linha. Tem que fazer baldeação no século XXI entre Jundiaí, São Paulo e Francisco Morato. Por isso que o pessoal botou fogo, mas ficou tudo bem. Isso. 4 horas, às vezes, normalmente 2. 12. Ok. Então, eu quis trazer a vocês essa discussão. Propor a vocês esse debate. E isso é uma discussão política. E eu quero apenas lembrar, depois do debate, aprofundar algumas coisas que eu afirmei aqui, que eu queria lembrar que é uma disputa política, né? E é isso que é, no meu modo de ver, a questão do transporte no Brasil. Para fechar, tipo, de maneira assim, valorosa, olha, eu conheço vários lugares, tive o privilégio de poder viajar um bocado pelo mundo. Olha, transporte público no Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. Nós estamos muito atrasados nessa discussão. Isso que eu queria propor a vocês. Depois, no debate, a gente pode.